Oscar. Bom dia, é o Jet Whisky Juliette Oscar. Oscar, prossiga. Oscar para reboque, do pátio 3 para o pátio principal, posição 8. Oscar autorizado, mantendo escuta constante, reporte ao término, Whisky Juliette Oscar. Reporte ao término, Oscar. Whisky Juliette Oscar, reporte finalizado. Bom dia, obrigado.